Salvador, voo 1961, informação hotel. 1961, autorizado Salvador, Galeão, via peso 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, o restante é conforme a rota. Nível 360, saída da EL, transição Motiva, decola 10, direita após decolagem, 5076, corte, 1208, controle. Nível 360 para o Galeão, via peso 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição Motiva, na saída 5076. E o controle 120 decimal 8. Confirma que você já está seca, né? Afirmativo. A gente precisa atualizar o ATIS, ele está das 5h50 do loop. Contando que uma data não está molhada. Obrigado. Grato pela informação, será atualizado no momento. Ok, obrigado. Salvo 1961, portão 111, para pushback Franca. Diversionar, pushback colhendo o solo infraero, chama táxi 1961. Valeu, chama táxi 1961. controle em Salvador, bom dia, bom no 8, vem aqui, porque do hotel, passa 243, descida 160, tá bom? Bom, 1865, autorizado a chegar na bom, descida para 4 pés, ajuste no 0 no meio. 4000, ajuste no 0, 16, bom no 8, né? Possibilidade de vácuo direto, bom. Tem a pro de Alagoinhas, bom no 8, mantém Alagoinhas, bom no 8, né? Autorizado o táxi de Indiófono, ponto espera torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0 no meio, alternando no 0 no 5, 1961. Confirma isso, no 0 no meio, vai via táxi de Indiófono, ponto espera 1995, gol 961. Via Indiófono, ponto espera torre 1-8, decimal 95, ajuste alternando entre 1016 e 1015. Paciente, 1016 e 1015. De Alfa, mas espera 1995, no Rafael. Salvador, bom dia, agora na 961, onde espera da 10 pronto. 1961, bom dia, autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 180 graus com 8 nós. Alinha e decolada 10, pouco na 961. 961 decolou os 23 e o controle em 120, décima 8, tenha um bom dia. 208, bom dia, 961. Controle Salvador, Gol 1961, 1500, peça saída da El. Gol 1961, contato radar, subou para o 360, perfil da El Leda. 360, da El Leda, Gol 1961. O 1865. Escuta, 1865. A torre informa que sobre o aeródromo está com uma chuva de leve a moderada aumentando a intensidade. Sente, 1865, grato. Meia simples para 2000 pés, ajuste no 01 no meio, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, 1025 ajuste, reporte estabilizado no 85. 759, autorizada a chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste no 016. Bom, Gol 1961, chama o centro Recife, na frequência 133-95. Recife 13395, gol 1961. Bom dia, atualizando 71, tem que dar informação aí que é próximo para a cota atualização Guarulhos. Atualizando 71, informação agora é a Juliette, apenas com a chuva na vizinhança. O atualizando 71, autorizado de Salvador para Guarulhos, via Peso 10, Bridge, Peso 16, Belo Horizonte, pós-trip, nível 360. Saída da El, transição morte, vai decolar da 10 direita após o controle 1208, código 5105. Zero autorizado para Guarulhos e Amper Zulu 10, Bridge, Amper Zulu 16, para Hotel Zulu, direto Drive, para ponto 360 autorizado, da El Motiva, da 10, curva direita, 208, 5105, 3171. Chama pronto no portão 02. Sim, está 3171. Estabilizou o gol no 865. 865, chame a torre, 1895. 1895. Salvador, bom dia, gol no 865, estabilizado, foi no 0. Número 865, bom dia, complete a aproximação, reporte quando o visual e o trem checado, por gentileza. Ok, chove no momento? Sobre o campo chove bem leve, a pista está molhada, ok? A chuva está mais concentrada na final da 1-0. Ah, tá ok, obrigado, 1-8-65, pode estar abaixando o trabalho. Gol 865, avistado, cheque o trem, o vento de 210 graus com 14 nós, a pista livre, reporte visual. Livre, pouso 10, ainda não visual, gol 865. Ok, só confirmando, então está autorizado seu pouso e a pista está livre, ok? Ok, visual agora a 700 pés, livre, pouso 10, gol 865. 1865, no solo aos 35, ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9 e tenha um bom dia. Alivrar decimal 9, ligado igualmente, 1865. Bom dia, boa noite, 5 de pronto. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 1865. Confirmando, Juliette 09. Juliette 09, 1865. No 865, informo que no través do 8 vai aguardar o follow-me para prosseguir até o 09. Sente no 865. Estrada 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. Estrada 2000 é para trás, autorizado no final, vou no estado no final. No 02 livre, acionar, pushback coordenação com solo e freio, chama táxi 3171 da TAM. Livre acionar, vai coordenar o push. 3 horas. Utilizado no ILS, baixada travada, o gol 1759. 1759, torre, 1895. 1895, 1759, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Gol 1759, passando o terno, baixada travada. Gol 1759, o vento é de 220 graus com 8 nós, o altímetro no 016, pista molhada, não chove sobre o campo, reporte visual. Reporte na visual, reporte 709. 4 horas. 20 táxi até o ponto de espera da pista no 0, 20 de alfa, no ponto de espera torre 1 no noite decimal 95 e a gente no 0 no meio. Gente, até o ponto de espera da 1 no 0, chama 218 95, ponto de 3 do 971. Resolve, bônus 759. Ok, livre o pouso na 10, permanece as condições, 220 graus com 8 nós o vento, e pista úmida, ok? 731, pronto no ponto de perdão na 0. 3171, após o gol na curtinha ali, mantém o 0. Após o gol na curta, ali mantém o 0, 759 da Gol, no solo aos 48, chama o solo 129 para o táxi, tem um bom dia. 219, bom dia. Vai dar pouso, parabéns. Valeu, bom trabalho. Obrigado. Tá 3171, livre a decolagem da 10, vento de 220 graus com 8 nós. Aí essa é a decolagem da 10, tá 3171. Juliette, portão 05. Alvo Juliette, 05, no 759. No 759, confirme se recebeu algum componente de cauda forte aí na final da 10. Afirmativo, variando de 3 a 5. Confirme? De 3. Não compreendi, poderia repetir? Afirma, o vento estava com 5 de cauda e 20 de direita. Gente, obrigado. Nada. Da 3171, decolou os 49, controle em 120, decimal 8. Temo voo e mesmo dia. 08, tá 3171, informa acompanhante de cauda na decolagem. suficiente, agradeço a informação. Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, bom dia, contato radar, só para o 360-72, da Euleda. Da Euleda, TAM 3171-360. Júlio, são 3171. Prossiga. 171, prossiga. Pode vá, brinde a presente. Chama Recife no 3395 e solicite ao mesmo. 3395, pode ir. Salvador, são 3171. Prossiga. Chamei 3395, não responde. Tente no 251, caso negativo no 28, decimal 8. 251, 288, obrigado. Azul, Alpha, X-Ray, Delta, prossiga. Autorizado início, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal.